quando cês viraram as costas pra mim. Agora que eu conto o gin, ela tá se perguntando como eu fico assim. Baby, eu sempre fui assim. Agora eu tô contando nota, bolso cheio de joia, e não dá mais pra me parar. Agora você tá pedindo a minha volta, fica sem respostas, porque eu não vou mais voltar. Cê lembra o que eu fiz por ti, mas você sempre pisou em mim. Agora não admite o fim, porque eu não paro de subir. Mete o pé em terceira, tu não quer meu amor, quer minha carteira. Sempre suspeitei que não era verdadeira, tu é amiga da onça com certeza. Cê nunca me amou de verdade, agora vem no meu WhatsApp falando que se arrepende, queria que tudo voltasse. Mete o pé sua biscate, acha que eu acredito na bobagem. Tô vivendo em outra vibe, bem diferente, cê sabe. Essas grupos sentando demais, sei que são todas superficiais, mas é o que eu quero por um tempo. Tô cansado de ter sentimento, sabe que tu machucou demais. Agora eu não vou voltar atrás, tô vivendo problemas reais, segue sua vida que tu ganha mais. Lembro quando cês viraram as costas pra mim. Agora que eu conto o gin, ela tá se perguntando como eu fico assim. Baby, eu sempre fui assim. Agora eu tô contando nota, bolso cheio de joia, e não dá mais pra me parar. Agora você tá pedindo a minha volta, fica sem respostas, porque eu não vou mais voltar.